Uma palavra nos versos da flora, a fauna na lógica no furo da história. Banto na goa, origem do caminho, etnia anuncia um mosaico sonoro. Canta quilombo, rastro no chão, poeira da rua, lacuna do som. Poética inversa que versa e canta, lírica, fauna, flora urbana. Fauna, flora urbana. Fauna, flora urbana.